Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que não ouvimos mais nas rádios comerciais e nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que, aliás, nos dá muito prazer. E eu conto sempre com a sua participação pelo bate-papo musical 1@gmail.com. com as suas sugestões, suas críticas, seus comentários, o envio dos seus pedidos musicais, o envio também do seu repertório, da sua lista, para o nosso especial do mês, que é o último programa de cada mês, né, é o nosso especial do mês, feito por você, elaborado por você. Você manda uma listinha para a gente de 12 músicas, pode até mandar um pouquinho mais, umas 13, 14 músicas, que eventualmente a gente não acha uma ou outra. E a gente, então, divide, compartilha com os nossos amigos esse teu gosto musical, ok? Então aguardo, bate-papo musical1@gmail.com. Lembrando que você pode também fazer o seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Hoje teremos o nosso Cantinho das Letras com Ana Paula Ruas, indicando aí mais um livro para você. Nosso Grandes Encontros, também mais um belíssimo encontro entre dois cantores, dois grandes nomes da música popular brasileira. Não teremos hoje o Papo Nutritivo, a nossa nutricionista Denise Braga não passou bem, tardou a doizinha, então nós não vamos ter hoje o nosso Papo Nutritivo. Vamos abrir então a parte musical do nosso encontro de hoje, relembrando a voz bonita do Calbi Peixoto, cantando O Que Foi Que Eu Fiz, de Augusto Wasser e Luiz Peixoto. E não ter alguém que goste só de mim, a quem eu peço tudo quanto sei contar. Tendo assim o direito à vida, a sorte mais eu quis dar. O que foi que eu fiz pra tanta humilhação? Eu que tenho grande e aberto coração. Oh, meu Deus, pra sofrer tanto assim e ser tão infeliz, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz pra não poder amar e não ter alguém que goste só de mim, que pudesse tudo quanto sei contar. Tendo assim o direito à vida que a sorte má não deixar. O que foi que eu fiz pra tanta humilhação? Eu que tenho grande e aberto o coração. Ah, meu Deus, pra sofrer tanto assim e ser tão infeliz. O que foi que eu De Augusto Vaster e Luiz Peixoto, ouvimos com Calbi Peixoto O Que Foi Que Eu Fiz. Belíssima gravação, belíssima interpretação, né, do Calbi Peixoto para essa música. Agora, atendendo ao pedido da nossa colunista do Cantinho das Letras, Ana Paula Ruas, vamos ouvir com Oswaldo Montenegro Fruta Orvalhada, de Oswaldo Montenegro. Faltando a sareia molhada e o cheiro de sal madrugando na boca da gente, e o sono na rede embalando teu corpo e a roseira fazendo das suas nascendo uma rosa na lua e o luar no jardim. Abacaxi tá faltando, limão, tangerina no gosto da boca e a rima fluindo da noite, e o cabelo cheirando a jasmim de manhã. Manga rosa parece molhada, teu corpo é fruto orvalhada que a terra preparou pra mim. Tá faltando a sareia molhada e o cheiro de sal madrugando na boca da gente, e o sono na rede embalando teu corpo e a roseira fazendo das suas nascendo uma rosa na lua e o luar no jardim. Abacaxi tá faltando limão, tangerina no gosto da boca e a rima fluindo da lua, cabelo cheirando a jasmim de manhã. Manga rosa parece molhada, teu corpo é fruto orvalhada que a terra preparou pra De Oswaldo Montenegro, ouvimos com Oswaldo Montenegro, Fruta Orvalhada, atendendo a Ana Paula Ruas, que fez uso do bate-papo musical 1@gmail.com, o mesmo e-mail que também fez uso o nosso ouvinte Regivaldo, que pediu para ouvir com César Costa Filho, Medo dele. Atendendo ao pedido do Regivaldo Figueiredo, ouvimos com César Costa Filho, dele, Medo. E no programa Bate-Papo Musical, Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas. Olá, ouvintes! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço Cantinho das Letras. Estamos na semana do Dia das Mães. Um beijo a todas. E para homenageá-las, eu vou indicar o livro Por Favor, Cuide da Mamãe, escrito por Kyung Suk Shin. Kyung Suk Shin nasceu em 1963, é sul-coreana, escreveu 7 romances, 7 coletâneas de contos, e em 2012, o seu livro Por Favor, Cuide da Mamãe foi anunciado como vencedor do Prêmio Man de Literatura Asiática. Foi a primeira mulher a conquistar esse prêmio. O livro conta a história de Park Sun, uma mulher que vive em uma aldeia da Coreia do Sul com seu marido, é mãe de 5 filhos e os criou com determinação e prevendo um futuro brilhante a todos. O estudo era obrigatório, tudo para terem uma vida diferente daquela rotina do campo em que ela sempre viveu. A história não começa nessa aldeia. Park Sun está indo visitar seus filhos em Seul a fim de comemorar o aniversário do seu esposo. E em um momento de descuido dele, ela se perde no meio da multidão na estação do trem. Ele só nota sua ausência uma estação depois, tarde demais para voltar e encontrá-la parada no mesmo lugar. Isso porque Park Sun não é mais uma dessas mulheres que senta e espera. Há anos está doente, desorientada, perdendo suas memórias e sua família dá pouca atenção a seu estado debilitado. Inicialmente, pode parecer que Park Sun é ignorada pela família. Mas o incrível nessa história é que ela é uma mulher amada. Amada como mãe, como aquela que cuidou de cada filho como uma verdadeira leoa, trabalhando dia e noite para garantir-lhes a comida e a educação. A questão é que eles nunca olharam para ela além desta imagem. Quando ela desaparece, seus filhos e marido passam a lembrar daquilo que ela foi, como a tratavam e do que deixaram de dizer a ela por considerarem desnecessário. A autora conduz toda a história através desses depoimentos emocionantes e arrependidos. Em cada capítulo é apresentado o ponto de vista e a declaração de um membro dessa família. A narrativa é feita em segunda pessoa, exceto no segundo capítulo, que é dedicado ao seu filho mais velho. A cada parágrafo, a autora evidencia cada vez mais a perda da individualidade de Park Sun. Chega ao ponto de sua família inteira desconhecer a sua vida nos últimos anos por plena falta de interesse, como deixar de dar um telefonema, adiar uma visita por meses e até mesmo anos. Enquanto procuram por ela em Seul, os filhos se culpam por não terem sido capazes de se sacrificarem por ela nem um décimo do que ela fez por eles. Um deles reconhece que sempre viu a mãe como parte da cozinha de casa, e ele se pergunta: será que mamãe gostava mesmo de ficar na cozinha? Será que ela não pensava em fazer outras coisas? Esse é o tipo de pergunta que eles nunca fizeram a si mesmos, muito menos a ela. A autora deixa claro o arrependimento de todos quanto à atenção que dava à mãe e nos comove pela forma que as personagens assumem terem sido indiferentes à vida daquela que sempre zelou por eles, independente do que faziam. Marcante ainda é quando a própria mulher conta como suportou essa vida, revelando os segredos que guardou durante os últimos anos, os acontecimentos que a transformaram, olhando para todos os seus filhos, vizinhos e outros parentes. É um livro muito bonito, emocionante, que me fez ficar com um nó na garganta em alguns momentos e até mesmo pensar sobre a relação que tenho com a minha própria mãe. Colocamos nossa mãe em uma determinada posição e às vezes esquecemos que por trás dessa figura existe uma mulher com uma história, sonhos, medos, como todos nós. Um outro ponto do livro que eu gostaria de ressaltar é o capítulo em que uma das filhas, que é a escritora, conta a sensação, as emoções que ela sentiu ao visitar uma biblioteca Braille. O seu livro é transcrito para o Braille e ela é convidada para dar uma palestra. Então é interessante a forma como a autora abordou o primeiro contato de uma pessoa que enxerga com os cegos. Fica a dica para você. E se você também não sabe o que dar de presente à sua mãe, este livro é um presente excelente. O Cantinho das Letras fica por aqui. Eu vejo você na próxima semana. Participe conosco. Mande um e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Um beijo a todos. Um beijo especial para todas as mamães. Tchau. Essa foi Ana Paula Ruas com mais um Cantinho das Letras e mais uma dica de um bom livro, tenho certeza. E como ela mesma disse, sugestão do presente do Dia das Mães, né? Para um livro é sempre um belo presente. Alguma dúvida sobre literatura, sobre o livro, sobre este livro, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir, com os Paralamas do Sucesso, a novidade de Bi Ribeiro, João Baroni, Gilberto Gil e Herbert Viana. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. Ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Oh, oh, oh, oh. De um lado este carnaval, de outro a fome total. Seria um sonho, um milagre risonho da sereia. Virava um pesadelo tão medonho, ali naquela praia, ali na areia. A novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado, estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando o sonho pra cada lado. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. De Bi Ribeiro, João Baroni, Gilberto Gil e Herbert Viana, ouvimos, com os Paralamas do Sucesso, a novidade. Na sequência, vamos ouvir com Cassiano, dele, Coleção. Vai ouvir de alguém pensar como eu sonhei em vão. Não vá ou vá, você é quem quer saber. Eu amo você. Cassiano, do Cassiano, coleção. Grandes encontros. O nosso Grandes Encontros hoje vai trazer o encontro de duas feras da música popular brasileira, João Bosco e Nana Caymmi. Eles vão cantar do Aldir Blanc e do João Bosco, Siameses. Amiga inseparável, rancor e siameses nos unem pelo olhar. Infelizes pra sempre, em comunhão de males, obrigação de amar. E amas em mim a cruel indiferença. Aspiro em ti a maldade e a doença. Vives grudada em mim, gerando a pedra em teu ventre de ostra. E eu conservo o fulgor do nosso ódio, estreitando a velha concha. Amiga inseparável, tu és meu acaso e por acaso eu sou tua sina. Somos sorte e azar. Tu és minha relíquia e eu sou tua ruína. Gerando a pedra em meu ventre de ouro. algo inseparável. Eu sou teu acaso e por acaso tu és minha sina. Somos sorte e azar. Eu sou tua relíquia, tu és minha ruína. Nosso grande encontro de hoje focalizou o encontro entre João Bosco e Nana Caymmi, cantando do Aldir Blanc e do João Bosco, Siameses. E lembrando, mais uma vez, que a sua participação comigo é pelo bate-papo musical 1@gmail.com, com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. O seu pedido musical pode ser de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Também você pode enviar para a gente a lista do repertório para o nosso especial do mês, e o último programa de cada mês é feito por você. Você produz o programa, você monta o programa, mandando para cá seu repertório, sua listinha de 12 músicas, manda um pouquinho mais, 13, 14 músicas, e a gente então vai compartilhar, dividir esse repertório, esse teu gosto musical com os nossos amigos. Na sequência vamos ouvir do Gonzaguinha, dele, Maravida. Sempre garota marota, tão louca. tudo querendo levar. Ouvimos do Gonzaguinha com o Gonzaguinha, Maravida. Na sequência vamos ouvir, de Marino Pinto e Aloísio de Barros, História de Nossa História. Canta Alaide Costa. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. A história de nossa história começa naquela rua. Quantas vezes por ela passaste, fazendo seresta em noite sem lua. Quanto bem me fazia se ao dobrares a praça pressentia uma lágrima triste em teu vulto tão triste através da vidraça. Hoje nada, tudo está mudado, nem de leve o teu nome chega ao meu ouvido. E procuro em vão o meu olhar cansado, teu vulto inteiramente desaparecido. Nem de leve o teu nome chega ao meu ouvido. E procuro em vão o meu olhar cansado, teu culto inteiramente desaparecido. De Marino Pinto e Aloísio de Barros, ouvimos com Alaide Costa, História de Nossa História. Uma belíssima voz da Alaide Costa, né? Canta muito. Dina Terra e Danilo Caymmi, vamos ouvir na voz do Danilo Caymmi, Cheiro Verde. Pedra, o rio, o rio.

oferecer. Então por que não dá o que é melhor? E você? Venha me ter sua mão, porque sou seu irmão na vida e na poesia. Deixa a reserva de lado, eu não estou interessado em sua guerra fria. Nós ainda vemos de ver uma aurora nascer, o mundo em harmonia. Onde é que está sua fé? Com amor é melhor, ora se é. Com amor é melhor, ora se é. Com amor é melhor, ora se é. Ora se é. Ora se é. Ora se é. Ora se é. Ora se é. Ouvimos com a Joyce, do Pixinguinha e do Vinícius de Moraes, Mundo Melhor. E agora estamos chegando na reta final desse nosso encontro desta semana. Eu quero deixar aqui um grande beijo a todas as mães, a minha mãe em particular, Dona Madalena, que está lá almoçando com ela, e para todas as mães, né, que Deus abençoe. Bom, então fechando esse nosso encontro de hoje, vamos ouvir com Tom Jobim, dele, Ana Luísa. Ana Luísa, se a guarda cochila, eu posso penetrar no castelo e galgar a muralha de onde se divisa o vale, os prados, os matos, os montes, as flores, as fontes, Luísa. Ana Luísa, eu fiz esta canção pra você, que pergunta, precisa saber. Onde anda Luísa? Luísa, Luísa, Luísa, por que me negas tanto assim a primavera? Se sabes que a última que é existe no mundo de Ana Luísa, primavera, Ana Luísa, teus olhos. Lago, em que serra, em que mar se oculta, escuta, Luísa, na brisa uma canção fala em você e pergunta, insiste em saber. Onde anda Luísa? Luísa, Luísa, Luísa, Luísa. Eu te amo tanto. Quem há de resistir a todo encanto que existe, assiste em Ana Luísa? esta canção só pra você. Me pergunta, precisa saber onde. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. E eu quero agradecer a sua presença comigo até agora, nessa hora, curtindo essas coisas bonitas que a gente procurou trazer para você. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, convidá-los a participar pelo bate-papo musical 1@gmail.com com suas críticas, sugestões, comentários, pedidos musicais. Quero convidá-los também a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. E na semana que vem estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até lá. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.